ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso, mais que um programa, uma referência. Programa Expresso aqui na Pássaro da LFM, vamos até as 14 horas com a sua participação aqui pelo 991248325 ou 99204-2222. Você pode mandar a sua pergunta aqui para os nossos convidados. Hoje vamos receber no final do programa a dupla Rezende e Rafael, dupla lá de Arceburgo, também de Arceburgo, Eliseu Boldrini. Ele vai estar falando sobre a festa em benefício ao Hospital do Câncer de Barretos, que acontecerá em Arceburgo. Também tem a participação de Guilherme Correia, ganhador do Troféu Expresso na categoria Esporte como destaque do ano de 2016. E para começar a edição 405 do programa Expresso, eu recebo aqui alguns professores que estiveram em greve aí nos últimos dias, nas últimas semanas. Estou recebendo aqui o professor Tiago, a professora Silvinei, a professora Clarinda e o professor Francisco para a gente falar sobre essa greve que chegou ao fim. Com vitória ou com derrota? Sabor do que esse final de greve, hein, professor Tiago? Bom dia. Bom dia, Antônio Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pássaro da Ilha. Bom, nós não chegamos ao fim, não. Nós estamos no meio da batalha, né? Nós apenas mudamos aí a estratégia, até porque a greve já deu um resultado muito positivo, né? Daquele que a gente esperava, até mais do que a gente esperava, né? Porque no começo foi difícil, né, muitas críticas, e aos poucos a população foi entendendo qual era o motivo da nossa greve, né? E nós chegamos hoje com um saldo muito positivo, tanto com a população quanto com o governo, né? A greve fez aí que vários deputados mudassem de ideia, né? Já saiu uma pesquisa aí que muitos que eram a favor da reforma hoje são contra essa reforma, graças à pressão das ruas, que foi a tempo, porque de acordo com o cronograma do governo, já era para ter sido aprovada a PEC. É. E graças a Deus, professores aí, os servidores da educação, né, saíram às ruas a tempo e conseguiu mobilizar uma parte da sociedade e pressionar os deputados, e foi isso que aconteceu. Muitos voltaram atrás e bagunçou o cronograma de votação, até porque hoje o Temer não sabe ainda quando vai ser essa votação por causa dessa mobilização. E a população também, a gente teve um ponto positivo com a população, porque aos poucos as pessoas foram entendendo qual era o motivo do nosso movimento. Qual era o motivo do movimento? Porque muita gente ainda acha que é questão salarial. Porque foi uma greve, vocês podem falar que não, que outras classes aderiram, mas na verdade a gente só viu o professor nessa greve. É. Foi uma greve lá atrás, por trás de tudo, tinha questão salarial ou não? Não, não. A questão da greve não é só de professores, vale lembrar isso, tá? A greve é dos servidores da educação, não é só professor que estava em greve. Professores, ASBs, né? Enfim, todos os profissionais que atuam na educação estavam em greve por ser contra a reforma da Previdência, né? Que iam atacar os nossos direitos, o direito dos nossos filhos, de todos. Isso prova que os professores são mais unidos que as outras classes? Por que os caminhoneiros, por exemplo, não pararam também? Ou os locutores de rádio? Não, aí fica ruim, né? Mas outras classes aí, Thiago? Ah, não sei. Né? O professor, ele tem, por exemplo, tem um sindicato, né? O Sindiut, que nós temos lá em Belo Horizonte, que dá esse apoio. Uma greve para ser feita, ela tem que ser feita de acordo com a Constituição, dentro das normalidades. E isso foi feito tudo com antecedência. Então nós entramos em greve, né, legalmente, dentro da legalidade, aí, para não sofrer nenhuma penalidade, desconto de pagamento. E já, assim, outras classes, né, eu acho que demorou, né, acordar aí para poder se movimentar. A gente viu que depois que os professores entraram, algumas outras classes começaram a também timidamente se manifestar. Mas ainda falta muito, né? Não sei. Por exemplo, em Guaranésia, por que que muitas pessoas não entraram em greve? Tem um problema do sindicato, né? Muitos não têm esse amparo, falta sindicato. E não é só entrar em greve, né? Se sensibilizar também. Você está trabalhando numa empresa aí, né? Em Guaranésia tem tantos trabalhadores que trabalham na empresa de têxtil, né? Não é entrar em greve, mas procure saber o que está acontecendo no país, né? Para não ficar desinformado e só ficar sabendo depois que acontecer. O sindicato só serve para receber nossa contribuição, né? Sim, tem muito sindicato. Meu dia eu já doei para os sindicatos radialistas, nunca fizeram nada para mim. Clarinda, e você, Clarinda? Foi uma greve positiva, muitos pontos positivos. Bom dia, Antônio Cláudio, bom dia a todos os ouvintes. Bom, foi positivo. A princípio, nós deparamos, né, com o desconhecimento da população a respeito da greve. Mas houve um trabalho, a escola Alice Altran Dourado, servidores, eles entregaram panfletos, né, fizeram cartazes, divulgaram, foram à feira para conscientizar a população do que está acontecendo sobre essa PEC. Você acha que a população conseguiu entender? Olha, a princípio não, mas com o trabalho a gente foi percebendo que houve uma mudança. Uma mudança de conscientização mesmo. Sim. Do povo, né? O pessoal não estava entendendo a reforma em si. Na verdade, quase ninguém entende a reforma, né? Sim. Porque ela vai mudando de acordo com os gritos de um deputado. Lá eles mudam alguma coisa, né? Isso. E a nossa greve não foi só pela classe dos professores, né? Foi pelos trabalhadores, né? É. Então tem que continuar esse trabalho. Mesmo voltando da greve, a gente tem esse propósito. E como vai ser esse trabalho, então, a partir de agora, professor Francisco? Bom dia, Antônio Cláudio. Bom dia aos ouvintes de Guaranésia e da região. Esse trabalho, por enquanto, nós vamos voltar às aulas. Vamos também estar trazendo essas informações para os alunos. Nós aprendemos uma lição nisso, é de sempre estar acompanhando o que está sendo feito com os nossos direitos. Porque, como a terceirização, votar na terceirização, nós dormimos, no outro dia acordamos, estamos todos terceirizados. Congelamento de salário, de investimento, né, da educação, que é a PEC do teto. Quando nós ficamos sabendo, já tinha votado. E essa, inclusive, como o Thiago falou, nós entramos de greves através do sindicato. Eu fiquei sabendo dessa votação da PEC, da reforma, através do sindicato. Eu vi um folheto do sindicato. Aí nós todos mobilizamos na escola, que eu dou aula lá na Escola da Prata, na Geraldo Ribeiro Dias. Então nós mobilizamos, fomos correndo atrás, vimos o que as outras escolas estão fazendo, o que o sindicato propôs, entramos de greve. E o público lá da Prata, pessoal da Pratinha, da nossa querida Pratinha, aceitou de boa ou reclamaram muito com vocês lá? Alguns reclamaram porque não estavam entendendo por quê. Aí nós chamamos um advogado, convidamos o advogado para fazer uma palestra. Esse advogado foi lá, esclareceu. Quantas pessoas compareceram? Quantos pais de alunos compareceram? Foi relativamente pouco, acho que alguns 20. Quantos alunos tem lá, Francisco? Lá estamos com no torno de 300 alunos. Muito pouco, né? Muito pouco. É uma escola pequena. Ela tem desde o primeiro ano. Menores interessados pelos filhos, né? Comparecer só isso, né? Isso. Mas eu vi no Facebook, o Francisco, o Ítalo Honório, acho que deve ser professor da rede de Guaxupé. Ele falou o seguinte: descobri tantos alunos que gostam de estudar e pais que se preocupam com os filhos nessa greve, que voltarei às aulas com muito mais empolgação. É mais ou menos isso, Silvinei, por favor? Responda pra mim. É mais ou menos isso, Silvinei? Vocês também tiveram essa descoberta? Tem muito pai preocupado aí com os filhos depois dessa greve? Não, realmente, tem muitos alunos preocupados com essa greve, mas como eu posso dizer? Eu não acredito que seja nessa quantidade que foi dito, não. Eu acho que é mais pelo convívio na escola com os colegas do que com o aprendizado em si. A classe de professores, ela é bem unida? Eu já fiz essa pergunta para os professores na semana, acho que o Thiago não estava aqui, né? na última. É uma classe bem unida? Vocês sentiram essa união ou não? Aqui em Guaranésia, pelo menos, o apoio para a adesão à greve, sim. Foi. O pessoal foi, a maioria concorda tudo. Só que cada um tem seus afazeres no dia a dia, que não pode estar ajudando no momento que a gente precisa, porque depois tem outras escolas. Eu, por exemplo, fiz muito pouco, poderia ter feito mais, porque além do Alice, eu trabalho na APAE também. Então, muito movimento que foi feito à tarde, por exemplo, eu não participei. Então, cada um com seus problemas, seus compromissos, a gente até entende, mas pela união, sim. É, mas teve muita gente criticando professores, e falaram que os professores estão aí de férias. Não é isso, Thiago? Olha, você ouviu isso também, sim, ou não? Sim, sim. E confesso que eu estou mais cansado da greve do que da escola, né? Eu acredito que todos os professores, todos os servidores da educação, não queriam estar em greve. A gente jamais não precisava de passar por isso, né? A gente queria estar na sala de aula, mas infelizmente nós tivemos que tomar essa postura, né? E essa greve, ela foi muito diferente de todas as outras que foram feitas no estado, porque essa greve, ela foi muito unida. Eu sou professor em Guaxupé e lá tem 5 escolas estaduais. Lá foi feito da seguinte maneira: tudo que era decidido em conjunto. As 5 escolas se reuniam no mesmo lugar, na mesma hora, juntas, para definir o que a gente ia fazer durante aqueles dias de greve, né? Ia panfletar, ia fazer cartaz, faixa, ia nos bairros. Em Guaxupé foi feito um trabalho muito bacana, né? Por conta dessa união dos professores. E nenhuma classe, Antônio Cláudio, ela é 100% unida. É. Nenhuma, né? Infelizmente, tem lá, né, esses alguns empecilhos que façam com que todos fiquem unidos. Mas nessa greve foi muito interessante essa união. As pessoas trabalharam, os professores de Guaxupé trabalharam em conjunto com os professores de Guaranésia, da Prata. Houve um diálogo e um apoio. Por exemplo, na feira de Guaxupé, os professores de Guaranésia às vezes iam na feira de Guaxupé apoiar os professores lá em Guaxupé. E na feira de Guaranés, os professores de Guaxupé vinham dar esse apoio aqui. Que apoio é esse? Ajudar a conscientizar a população sobre essa reforma, né? E foi muito importante. A gente ouviu, às vezes, pessoas falando assim: ah, mas faça manifestação, mas não precisa entrar em greve. É, isso eu ouvi muito. É impossível a gente se mobilizar dessa forma trabalhando. Porque o professor, ele chega da escola cansado, ele tem outros afazeres, ele está cansado, ele tem que descansar. Eu, particularmente, é impossível eu dar aula e ter que fazer isso. Então, nós usamos o período de greve, o momento que era para a gente estar em sala de aula, a gente estava trabalhando. E, como eu falei, estamos mais cansados da greve do que da própria sala de aula. As manifestações que foram feitas aqui em Guaranésia valeram a pena, surtiram o efeito desejado, movimentaram o número de pessoas esperada? Thiago, Clarinda, quem puder me responder. Eu achei que poderia ser maior, visto que a nossa paralisação, né, a nossa greve foi em vista da PEC, né? É. Que vai atingir não somente os professores, mas todas as classes de trabalhadores. É, o pessoal, infelizmente, aqui... Quantas pessoas, mais ou menos, tiveram numa manifestação aqui em Guaranésia? Não sei. Tem uma ideia? Não sei. Não, né? Quer falar, Francisco? 300 pessoas, mais ou menos? Mais ou menos umas 300 pessoas, a 400. É um bom número, então. Né? Mas em vista, assim, da quantidade de população que tem Guaranésia e da quantidade de pessoa que foi e a quantidade de pessoa que vai ser afetada, na minha opinião, foi muito pouco. Mas é o que eu disse no dia da reunião, acho que as pessoas só vão entender quando sentirem no bolso, né? Isso. Se for aprovada, eu, meu Deus do céu, por que eu não fiz nada na época? É mais ou menos isso, né? É, e se lembrar, né? Se lembrar. Que foi por causa disso, por causa de hoje. A respeito dos professores, né, fora da sala de aula, vale lembrar que não foi feita uma chamada, né? Mas nós estávamos nas ruas dando aula de cidadania também, né? Explicando para todos, independente da idade, o direito que nós temos e que nós temos que lutar para não perder esses direitos. A gente não estava buscando mais um direito, a gente estava apenas, estamos, né, lutando para não perder nenhum direito, que foi conquistado a duras penas, né? Pessoas até morreram para que hoje a gente pudesse usufruir desses direitos. E antigamente era mais difícil você lutar por um direito. É. Hoje você tem apenas a obrigação de mantê-los, né? E E temos essa dificuldade. Sobre a terceirização que foi votada aí, né? O Francisco lembrou muito bem, nós dormimos com o Brasil e acordamos com outro, né? Terceirizados. A terceirização, ela vai afetar até a educação, ela vai afetar todo o país. Lá em Juiz de Fora, o prefeito já tentou, depois que foi aprovada essa terceirização, o prefeito tentou terceirizar professores de inglês e espanhol numa escola municipal. Né? De imediato. De imediato. E aí a sociedade se mobilizou, ele voltou atrás, mas nós não vamos escapar disso, não. Eu creio que se acontecer mesmo, nós não vamos ter mais plano de carreira, plano de saúde, né? Já foi aprovada a PEC 241, que congela investimento por 20 anos, né? Em saúde, educação, segurança. Então, infelizmente, quem tem o sonho de fazer um concurso, de ter um plano de carreira, isso vai acabar. Terceirização, então, não é um bom negócio para os trabalhadores? Não, não. É um contrato, né? O governo falou que vai aumentar o número aí de empregos, vai diminuir o número de desempregados no Brasil, a terceirização ela vai aumentar a produção. Mas o emprego... A produtividade. O emprego vai diminuir. Até porque a empresa, ela vai contratar o professor para dar aula em tal escola, ela vai contratar, ela vai ter um prazo, né? O professor hoje tem um plano de carreira, ele passou no concurso, dali algum tempo ele contribuiu, ele vai se aposentar e tal. E o contratado, ele vai ter um tempo que ele vai chegar o fim do contrato, o patrão vai dispensar e se quiser contratar novamente, né? Isso vai ser feito com toda a classe trabalhadora que for terceirizada. Não vai ter mais um plano de carreira, isso, vamos dizer. Isso já está definido ou isso pode mudar no futuro? Olha, sobre a terceirização, Antônio Cláudio, em 98, o Fernando Henrique colocou esse projeto no Congresso. É. E aí foi tramitando. Em 2005, o presidente Lula pediu para retirar esse projeto. E não foi retirado pela Câmara. E agora, esse mês passado, ressuscitaram esse projeto. E aprovaram. Mas aí um senador, eu não me lembro de onde, não sei se é do Rio Grande do Sul, um senador lá teve, né, uma luz divina lá que, olha, esse projeto aí, ele era pra, não era para estar em votação, porque o presidente pediu para retirar. Ou seja, o Congresso desobedeceu uma ordem presidencial que era retirar o projeto. Então eu acredito que com muita luta pode ainda ser retirado, mas eu não sei, sou leigo no assunto, não sei se cabe ainda, né, uma forma legal de tirar. Não. Ó, o Eduardo Franco, parabéns aos professores, obrigado por lutar por nossos direitos. O Gabriel Silvério, parabéns aos professores que na greve defenderam o interesse de todos nós. A Maria Aparecida Corrêa Batista pergunta para ele das férias das crianças. E as férias das crianças? Mas a gente vai falar daqui a pouquinho. Vamos fazer um intervalinho comercial e a gente volta na sequência perguntando sobre as férias das nossas criancinhas. Eles estarão sem férias, Thiago? Daqui a pouco. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Expresso. O seu programa de sábado. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM até às 14 horas. Hoje a Conferência São Vicente de Paula estará realizando o dia da pizza pré-assada, tá ok? Das 16 às 19 horas. É só ligar que eles estarão entregando na sua casa. 3555-1766 é o telefone para você fazer essa ligação e pedir a sua pizza. E lembrando também que o pessoal da conferência enviou dois cupons, né? Pra gente sortear duas pizzas no final do programa. Para concorrer é só enviar o seu nome completo e o nome de um dos anunciantes aqui do programa para concorrer no final dessa edição do Expresso. Responda, por favor, Francisco, vou pedir pro Francisco responder aqui a Maria Aparecida Corrêa Batista, que pergunta sobre as férias das crianças. Antônio Cláudio, por favor, pergunta para eles das férias das nossas crianças. E aí, Francisco, nossas crianças ficarão sem férias? Não, a férias, ela tem que ter. Vai ter uma férias no meio do ano, mas respeitando os 200 dias de anos de dias letivos, que é obrigatório o aluno ter, que é um direito do aluno ter 200 dias letivos. Esta questão das aulas, que serão, ainda não tem nada decidido, né? Como é que vai ser feita essa reposição, né? Não, isso aí vai vir o sindicato que discute isso, passa para a superintendência que vai mandar para a direção. Aí você vai ter aula sábado, quanto tempo das, entre aspas, talvez séries de julho. É. Porque essa criançada também ficou estudando, né? Esse período ficou... É meio difícil. Com certeza, muitas das crianças também estavam de férias, né? Né, Clarinha? Estavam, né? Bom, eles aproveitaram, sim, esse momento para ter o lazer deles. Até mesmo porque foi decidido e logo foi informado aos alunos e muitos professores certamente não tiveram tempo de deixar nenhuma atividade para eles realizarem nesse período. E tem mais gente parabenizando vocês aqui. Tem até o Emanuel Taliberti, que é piada, a mãe perguntando de férias, né? Pelo amor de Deus, vamos ver o que está acontecendo no nosso país antes de pensar só no seu umbigo. Tá bravo aqui o Emanuel com a nossa ouvinte aqui, a Maria Aparecida. E ele fala aqui: meus parabéns a todos os professores. A Fernanda Souza, parabéns à classe dos professores por estarem lutando por todos nós. A Thelminha, parabéns aos professores que, apesar de toda a falta de apoio, se esforçaram muito. Vocês têm o meu respeito. Antônio Cláudio, voltando nessa questão aí, tem muitos pais, sim, preocupados, né, com o direito dos filhos no futuro, com a escola, mas é lógico que é uma minoria isso, mas chegaram pais para mim falando que não estava aguentando mais o filho em casa, quando que ia voltar às aulas, que o menino tá comendo demais, ó, nossa senhora, não aguento mais essa criança dentro de casa, vocês não vão voltar logo? Né? Então ela não estava preocupada com o futuro do filho, né? Eu estou falando aqui de uma minoria. Tá? A maioria, sim, tem essa preocupação com os filhos. E como você falou aí, né, o professor Ito lá de Guaxupé, ele descobriu nessa greve aí que tem muitos pais preocupados, sim, com os filhos, né? Muitos alunos preocupados com a escola, né? Vamos ver na próxima reunião de pais aí se vai estar todo mundo lá na escola, né, discutindo aí o futuro da educação. O Davi Franco, não tem como chupar cana e assobiar ao mesmo tempo, por isso se fez necessária a paralisação dos professores. O importante é que os participantes das manifestações são os formadores de opinião em nosso município. O senador que entrou com o pedido de suspensão do projeto de terceirização foi o Randolfo Rodrigues, pelo Amapá, né? Ex-PSOL, hoje na rede, né? Isso. Na rede. Obrigado, parabéns, Davi, a vocês pela atitude. O doutor Jorge Filho também enviou aqui: Antônio Cláudio, bom dia, mande um abraço para os professores, estão fazendo a sua função com excelência, levando informações para todos, de forma democrática, nas ruas, todo o meu respeito e apoio, estão lutando por todos os trabalhadores, não apenas para uma classe. A terceirização já está valendo, já foi aprovada e a lei sancionada pelo presidente Michel Temer. Diz aqui o nosso querido doutor Jorge Filho. Como é que vocês vão entrar na sala de aula na segunda-feira para encarar essa meninada, hein, professor Tiago? Bom, a gente está muito animado, né? O ponto positivo da greve foi isso. Nós entramos na greve juntos e voltamos para a sala de aula junto, né? Foi uma decisão unânime. Todos decidiram voltar para a sala, não para acabar com a greve, para acabar com as mobilizações. Nós estamos ainda no meio dessa batalha, mas nós decidimos voltar para a sala para ter esse contato agora com o aluno, né? Explicar para ele a reforma da Previdência, se ele quer isso para ele, para os futuros dos filhos deles, né? Porque a qualquer momento a gente pode voltar para a rua de novo. A gente não sabe como que... O que esse governo pensa, o que ele vai fazer, quando isso vai ser colocado em pauta, se vai ter alteração ou não. Então a gente tem que a se mobilizar. Do jeito que está, os professores não vão aceitar. Olha, já teve essa mudança de novo agora, por conta das mobilizações. Todas as mudanças que teve foi por conta das mobilizações. Confesso que eu não tive tempo ainda de ler, porque mudou de novo ontem, né? Mas eu acho que, vindo desse governo aí, nenhuma mudança na Previdência vai ser benéfica para a população. Mas você acredita que precisa de uma mudança na reforma? Clarinda, Francisco, ou não? Ou do jeito que está? Quer dizer, nem a gente sabe o jeito que está, né? Mas como era, pelo menos? Bom, para ter uma reforma, o governo tinha que explicar o porquê nos mínimos detalhes. E não vê se falar nada. A Previdência está quebrada. Só o que se fala, né? A Previdência está quebrada. Mas aí você vai ver os números lá, tá sobrando dinheiro, que o governo tá tirando dinheiro da Previdência para pagar outras contas. como uma coisa que está quebrada, que não tem dinheiro e está saindo dinheiro. Então, ele teria que explicar isso detalhadamente, o porquê dele fazer a reforma. Que é lógico, a população... Mas a reforma é necessária. Se a população vai envelhecendo, uma hora vai vivendo mais, uma hora pode ser necessário uma reforma. Se a saúde estiver melhor, pode haver a necessidade, sim, mas não do jeito que ela é hoje. Só falar que a Previdência está quebrada e tem que fazer a reforma, aí nós não dá para engolir, né? O que precisa, que faltou foi um diálogo, né? É, faltou uma conversa, uma comunicação, né, com a população, uma pesquisa, né, para saber o que a população pensa. E sobre essa reforma, a Previdência precisa sim de uma reforma, mas não dessa forma, tirados de quem ganha pouco, né, de quem trabalha muito. Hoje, a Previdência, ela tem uma dívida aí com... grandes empresas têm dívidas com a Previdência, né? Você pega a JBS, que é essa empresa de carne aí, é a segunda maior devedora da Previdência. Grandes times de futebol devem para a Previdência, jogadores de futebol devem, né? Bancos, né? Grandes empresas, rede da mídia. Então, assim, os grandes devem para a Previdência... O próprio relator deve para a Previdência, né? O próprio relator da reforma deve à Previdência. Então, assim, a gente vê os grandes devendo para a Previdência e o governo quer tirar dos pequenos para pagar isso. Né? Isso não é aceitável, de maneira alguma. Né? Outra coisa que eu queria falar, que aconteceu muito no país, foram as câmaras municipais. Aqui em Guaranésia também nós fizemos, né, eu protocolei um requerimento de duas moções, uma moção de repúdio e protesto contra a reforma, onde todos os vereadores aprovaram, né? No dia, os professores estavam na reunião da Câmara, nós encaminhamos essa moção de repúdio e protesto da reforma à Câmara Federal, ao Senado e à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e uma moção também de apoio aos servidores da educação, né, que estão nessa luta aí, e também encaminhamos para a Câmara Federal, para o Senado e para a Assembleia Legislativa essa moção de apoio aos servidores da educação. Todos, isso foi feito em muitas câmaras. Todos os vereadores assinaram? Sim. Todos? Foi assinado por todos. A Câmara de Guaxupé também fez, né? A Câmara de Guaxupé fez. Nós fomos até a Câmara de Guaxupé no dia da votação da moção, né, de repúdio e protesto. O pessoal veio até aqui dar esse apoio. Dos deputados que votaram a favor aqui da região, qual mudou de opinião, Thiago? Que votaram a favor da terceirização, por exemplo, né? Votaram a favor da terceirização e hoje são contra a reforma. Os deputados mais votados na região aqui são o Rodrigo Pacheco, né? Renato Andrade. Eles mudaram de opinião, os dois? Hoje eles, de acordo com a pesquisa que foi feita pela Folha de São Paulo, hoje eles são contra a reforma. Mas vale lembrar que eles são contra por causa dessas mobilizações aí, né, que teve no país. Porque se não tivesse essa mobilização, Antônio Cláudio, essa reforma, ela já, como eu falei no início da entrevista, ela já teria sido aprovada e ninguém estava sabendo de nada. Né? E vale lembrar que muitos deputados que votaram, que hoje se dizem contra, eles não são contra por causa que estão preocupados com o povo, não. Eles se declararam contra de preocupação com o ano que vem, que tem eleição. Claro. Né? Mas o importante é o voto não à reforma da Previdência. Tem também a reforma trabalhista, né? De acordo com a presidente do Sindicato, a Beatriz, a reforma da Previdência é só a ponta do iceberg. Diz que tem muita maldade aí. Vindo pro... Governo da maldade. Agradeço aos professores do estado por darem o pontapé inicial na luta contra a PEC 287 na região e também a OAB de Guaxupé, né, que também se uniu a vocês, a Valessa que está dizendo aqui. Sim. Se uniu à nossa luta. Saibam que nós, professores e auxiliares de educação infantil no município de Guaxupé, últimos a aderirem à paralisação, estamos com vocês nessa luta de conscientização da comunidade. Avante, diz aqui a Valessa. A igreja também, né? Entrou, sim, na briga. Sim. Isso também foi fundamental, né, Tiago? Lá em Guaxupé, o primeiro apoio que nós tivemos, né, os servidores da educação, foi da OAB de Guaxupé. Sim. Assim que a gente entrou de greve, a OAB já declarou também apoio aos professores, contra a reforma, né, e a igreja, com o passar dos dias, a população foi se mobilizando. A primeira parada que a gente fez foi dia 15, até a gente teve aqui no dia da paralisação geral, dia 15 de março. Então, se a gente pegar dia 15 de março, a quantidade de pessoas, né, que estavam por dentro da reforma era um. Se a gente for ver hoje, é muito maior. Falta muito ainda. Muita gente está desinformada, não está sabendo o que está acontecendo. Mas se a gente for comparar os números de pessoas que estão sabendo sobre essa reforma, hoje é muito maior por conta dessa conscientização aí nas ruas. A entrada da igreja, o padre Reginaldo, principalmente lá em Guaxupé, abraçou a causa de verdade, né? Sim, nós tivemos uma reunião lá em Guaxupé, de todas as escolas juntas, onde foi o padre Reginaldo, foram 3 advogados da OAB, né, explicar para os professores, para os pais, alunos que estavam lá sobre essa reforma. Graças a Deus, o movimento só ganhou força, né? Eu falo movimento, essa conscientização, ela está chegando aos pouquinhos na cabecinha de cada um. Eu vi o professor, outro Facebook, né? O Luciano Celso da Silva. Conhece o Luciano Celso da Silva? Professor de Guaxupé. Ele falou que as conquistas foram as seguintes: adiamento da data da votação da proposta de emenda constitucional, né, que modifica as regras da Previdência, mudança de estratégia do governo ao retirar o funcionalismo público do texto da reforma proposta pela emenda constitucional. Isso foi feito inclusive na semana que os professores estiveram aqui, né? Apoio de outras entidades no movimento contra a PEC, Comissão do Direito Previdenciário da OAB, o padre da paróquia Nossa Senhora das Dores, Catedral, não foi só ele, né? Outros padres também se posicionaram lá em Guaxupé, né? Câmara Municipal de Guaxupé, Reitoria do Centro Universitário de Guaxupé, e claro, ele de Guaxupé cita as entidades de Guaxupé, apoio dos profissionais de educação municipal que participaram da paralisação nacional no dia 31 de março, essa foi uma grande inédito, né? Guaxupé, né? Diversas manifestações na feira e nas ruas de Guaxupé, e também a gente fala aqui de Guaranésia, panfletagem em diversos bairros de Guaxupé. Essa panfletagem aqui em Guaranésia houve só durante a manifestação, né? Ou não? Não. Nós estivemos nas feiras, nós estávamos sempre com nossos panfletos, a oportunidade que surgia, nós aproveitávamos para fazer o nosso papel de conscientizar a população. E ele colocou mais uma aqui: reposicionamento de muitos deputados federais que eram a favor da reforma da Previdência e, com a pressão do movimento em todo o Brasil, se posicionaram contra, de acordo com pesquisas publicadas recentemente, que a gente acabou de falar, né, Thiago? Muita gente mudou de lado, né? Viu o povo na rua, já assustou, né? Por isso que perderei esses votos. Exatamente, por isso que a gente está voltando de cabeça erguida, né? Porque teve resultado muito positivo. Muitos que se declaravam contra, o povo, né, que se declaravam a favor da reforma, hoje se declaram contra a reforma por conta disso. Vale lembrar também que tem um deputado federal, Carlos Melles, um dos mais votados na região, que é da base do governo e que até agora não se posicionou se é contra ou a favor. E nós estamos de olho. Tem que ficar mesmo, porque é Carlos Melles, né? Manda um abraço aí pro professor Tiago. Vinícius, é o alunos da Alice, atuando, opa, tá dizendo aqui. Um abração, Vinícius. Bom dia, Antônio Cláudio, tudo bem? Sou trabalhador e quero agradecer aos professores por estar lutando pelos direitos dos meus filhos e dos meus netos que ainda não têm. Abraços a todos aí. O futuro, né? O futuro. Deixa eu ver. Ela só esqueceu de colocar o nome. Que pena, né? Mas muito obrigado aí pela participação. Segunda-feira, então, Alice Altran de volta, a Escola Geral do Ribeiro Dias, da Prata de volta, as escolas de Guaxupé todas de volta. Pessoal, sim, voltando às aulas. Muito animado. Com força, com garra, com muita disposição. Muita disposição. E a luta vai continuar nas vai escolas continuar, agora. Se Deus quiser. Explicando, pode falar, Sibeli, por favor. Antes de finalizar, eu gostaria de agradecer a participação que nós tivemos nas passeatas, nas feiras, a turminha do Grêmio Estudantil que esteve presente com a gente. E eu queria também agradecer ao Grupo Máscaras, que teve alunos nossos que participam do Grupo Máscaras, e eles também estiveram presentes com a gente nas feiras, fazendo dramatizações lá quanto à reforma passado da... aconteceu, isso, né? Isso. Então, meu agradecimento a eles. Ó, quem mandou a mensagem falando, a última mensagem que eu li foi a Zélia Gonçalves. E a Graciele disse o seguinte: bom dia, sou Graciele, professora da Escola Geraldo Ribeiro Dias, queria agradecer a todos os professores que aderiram à greve, em nome de todos os funcionários de lá, queria agradecer a Débora Chaves, que vestiu a camisa de nossa escola, e aos pais, que fiquem tranquilos que em momento algum os alunos vão ser prejudicados. Muito obrigada. É isso mesmo, né? Nenhum aluno será prejudicado, né? E foi uma forma de educar os alunos? Sim. Quem luta, educa, né? Como diz o Jusemar, e eu acho que virou meio que uma frase de vocês, né? Sim. Quem luta, educa. É uma luta, né? Dentro da sala, fora da sala de aula, principalmente, né? E se Deus quiser, nós vamos conseguir mobilizar outras classes aí, abraçar essa causa, para não perder direito, né? Não precisava de estar sofrendo. Eu, esses dias que eu estive de greve aí, várias noites eu tive insônia, perdi, no meio da noite eu perdia o sono por estar pensando nisso, né? É, nos direitos que nós vamos, podemos estar perdendo aí no futuro. Mas graças a Deus esse movimento está dando resultados, né? O próprio trabalhador rural que estava na reforma, né? Parece que agora o governo já cogita tirar. Tá tirando também o trabalhador rural, isso é muito bom. Esse é o resultado que a gente esperava, né? Ó, bom dia, Antônio Cláudio, todos os ouvintes da Rádio Pássaro da Ilha, parabenizo aí todos os professores da educação que estão lutando e reivindicando os nossos direitos. Edilaine. Bom dia, aqui é a Monique, queria mandar um abraço aí pro Thiago, parabéns para ele, para todos os professores. Da Graciela aqui, eu já li, né? Thiago Alves Maciel, conhece o Thiago Alves Maciel? Parabéns. Sim. A todos os professores, a luta continua, tá dizendo aqui o Thiago. Quer falar, Clarinha? Eu quero. Eu gostaria de fazer um convite aos pais que estiverem ouvindo, porque a nossa luta não acabou. Nós estamos voltando para as salas de aula, mas nosso propósito ainda está de pé, né? Que é lutar pelos trabalhadores em geral, não só pela nossa classe. E convidar esses pais para estarem vindo à escola no caso de surgirem possíveis reuniões. Porque nós tivemos duas reuniões e esperamos mais adesão, assim, dos pais, mais interesse por parte deles. De todos, né? Isso. De toda a população. Toda a comunidade. A Jandira Célia aqui, eu não dou 2 anos para voltar tudo de novo, porque isso não para. Tá dizendo ela. É mais ou menos isso, Thiago? Não. A gente luta agora, daqui 2 anos entra um outro governo. A gente tem que pensar no presente, né? A luta é agora pra gente viver o futuro. E lá na frente, o que tiver de ser feito, a gente vai fazer novamente. A população é difícil de entender certas questões, né? Às vezes não tá sentindo ainda, né, o efeito da... A hora que for aprovada, se Deus quiser, não, mas se caso for aprovado. A própria mídia colabora com isso? Pra essa confusão na cabeça dos todos? Olha, isso, eu tinha esquecido, foi bom você falar então. A mídia, ela não... Quando a gente fala da mídia, não é que a mídia às vezes fala só mentira. Às vezes ela não fala a verdade. No dia 15 de março, quando nós entramos, né, fizemos aquela paralisação, o Brasil inteiro parado. E não mostrou na televisão isso. Quando mostrou na televisão, o repórter, ele sempre ia entrevistar o trabalhador que queria ir trabalhar lá no metrô de São Paulo. O repórter não entrevistava o trabalhador que estava em greve. Ele não perguntava por que estava em greve. Ele só entrevistava o trabalhador que estava louco para ir trabalhar. Né? Então, a gente precisa de ter mais essa percepção. A televisão, às vezes... As propagandas, o governo aumentou muito o repasse para essas propagandas na televisão, né? Onde coloca bonitinho, que vai ser isso. Mentira, né? É lógico, se o governo está pagando, a televisão não vai falar mal do projeto dele, vai falar bem. Então nós não podemos cair nesse erro aí de acreditar no que a televisão está falando. Titãs já dizia isso há muito tempo atrás, né? Sim. A televisão me deixou burro demais, né? Thiago, valeu, muito obrigado pela participação, parabéns aí a todos os professores, viu, que lutaram por nós. Sim. E a gente vai continuar acompanhando aí vocês, obrigado. Tá bom? Obrigado, gostaria de agradecer o apoio dos alunos, de todos os alunos, de pais que estão abraçando essa causa, dos outros professores, né? A gente falava aqui que não tem um líder desse movimento, é um grupo que está à frente desse movimento, né? Um grupo de professores, não tem nenhum mais, nenhum menos, é um grupo igual que está unido e vai permanecer unido, se Deus quiser. Silvinei, muito obrigado também pela participação. Obrigada eu e aguardo os alunos lá na segunda-feira no Alice. Não faltem, por favor. Tem muita coisa para passar para vocês ainda. Você também trabalha na APAE, né? Aqui de Guaranésia, isso, né? Isso, no Alice e na APAE. Lembrando que tem a festa da APAE lá em Guaxupé acontecendo. Em Guaxupé, né? Quem puder comparecer, por favor, podem ir. É uma festa beneficente à APAE de Guaxupé. É muito importante. A presença da população guaxupeana e de Guaranésia também, se puder ir lá. Claro, Marcelo Rosa também está parabenizando vocês. Parabéns a todos envolvidos nesta causa, está dizendo aqui o Marcelo Rosa. Clarinda, para encerrar? Sim, eu gostaria de agradecer a todos, os meus colegas, né, que aderiram a essa luta, aos alunos, estamos ansiosos, né, pela presença deles na segunda-feira. E a todos que colaboraram conosco, né? Teve a polícia, né, que organizou a passeata, os advogados que nos deram esclarecimentos. É um agradecimento a todos. Valeu, Clarinda. Francisco, antes de você encerrar aqui, o professor Fábio Gomes mandou a seguinte mensagem, eu até li já ela aqui no começo. Descobri tantos alunos que gostam de estudar e pais que se preocupam com os filhos nessa greve, que voltarei às aulas com muito mais empolgação, dizendo aqui o Fábio. Bom, tem muitos alunos que gostam de ir para a escola. Mas tem alguns alunos que são muito bons na escola. Mas a maioria, eu acredito, né? Acho que bem, acho que menos. Né? Tem aluno bom. E aí, Francisco, para encerrar? Bom, é segunda-feira, começa as aulas na Santa Cruz da Prata. Então, conto lá com a presença de todos os alunos, para nós termos aquele bate-papo sobre o que está acontecendo no Brasil, para a conscientização até dos alunos e das famílias dos alunos. Se a gente tem tantas pessoas sem essa consciência agora, a culpa é de vocês, professores, ou não de vocês de agora, mas do passado? É, Thiago? É. Não sei. Eu acho que antigamente as pessoas tinham menos voz e lutavam mais, né? Hoje nós temos mais voz e lutamos menos. Então isso vai de acordo com o momento, né? Bom, só para deixar claro aqui um lembrete, dia 28 de abril já tem uma paralisação geral no país contra essa reforma da Previdência, né? Provavelmente a gente vai estar junto nessa. Dia 28 de abril. 28 de e abril. E a paralisação em Belo Horizonte, eu acho que na grande BH, continua até continua. O dia 17, né? Vale lembrar isso também. Nós votamos, mas BH continua até o dia 17. E tem outras cidades em Minas que continuam também, né? Tem ou é mais escolas. BH? Tem mais escolas que estão em greve, né? Ainda. Nós decidimos por causa da nossa condição. Qual é o melhor para nós aqui? Voltar e ter esse contato com os pais, com os alunos, né? E se possível a gente precisar de voltar, a gente vai voltar mais forte, se Deus quiser. Valeu, Thiago. Muito obrigado, Thiago, Silvinei, Clarinda, Francisco. A gente vai para o intervalo comercial e eu volto já batendo papo com o Guilherme Correia, ele que foi o ganhador do troféu Expresso como destaque no esporte em 2016. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.